Magrão do Arrocha. E essa mulher de cara, a todos os meus amigos taxistas. Quando saio pro trabalho, quase sempre a madrugada, o sereno corre o chão, eu sozinho nessa estrada. Vejo meus filhos dormindo, a minha mulher me abraça. Peço a Deus que me acompanhe, peço meu anjo da guarda. Sou taxista, amigo meu, sou taxista. No meu volante eu vou com Deus, já estou na pista. Eu sou taxista.